Obrigado, Senhor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se renova cada manhã. Mesmo sendo eu tão falho, pecador, o Senhor continua crendo, apostando em minha vida. Obrigado, meu Senhor Jesus, que toda honra e toda glória seja dado a Ti, Senhor. Aleluia. Satisfação é falar sobre Você. Neste momento eu quero dizer sobre Tua presença e o Teu poder. O Teu agir na minha vida, no meu viver, que me acompanha na minha fraqueza, mas não deixa minha alegria virar tristeza, que clama ao meu favor na hora que eu falho, para que na graça do Senhor eu seja renovado. Como consolador, tem me consolado, o amor no meu coração Ele tem plantado. Ó meu Senhor, estou aqui para Te pedir, Espírito de Deus, desça sobre mim, e aonde eu for, a Tua unção venha se espalhar, como o som de um vento que sopra pelo ar. Espírito Santo, sei que me escutou, nessas poucas palavras expresso meu louvor. É, Senhor, que a Sua unção seja espalhada pelos quatro cantos dessa terra, e que todos vão ver que só o Senhor salva, que só o Senhor cura, só o Senhor liberta, e que não há outro nesta terra a não ser Ti, ó Pai. Tu és maravilhoso em nossas vidas. Muito obrigado por tudo, Jesus, que tens feito. Aleluia. Orei e clamei para receber. O Espírito Santo de Deus me fez arder, e que mesmo com os erros me amou, e com a Sua misericórdia me alcançou, abençoou. Fui batizado com fogo do Espírito Santo, eu fui selado, para que não houvesse mais essa distância, e que reinasse o amor de quando era criança, a esperança nunca acabasse, e que voltasse a verdadeira e pura verdade, sem falsidade, com todo o Seu grande poder, que mudou a minha vida e meu proceder, sem perceber. Fui transformado, agora eu já sou um novo homem, renovado, transbordante, e meu fardo não é mais pesado. Espírito Santo de Deus, muito obrigado. É, Jesus, obrigado por ter me sustentado até aqui. Até aqui tem guiado meus passos, até aqui tem falado ao meu coração. E eis-me aqui para a Tua obra, para o Teu propósito. Foco de salvar vida, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus. Jesus me deu uma visão, naquele lugar fomos tomados do chão. Foi tanta unção que eu podia até ouvir Jesus, um brilho ofuscante e a verdadeira luz. Clamava em línguas, começava a glorificar, louvava Jesus, Ele estava lá. Nos conduzia, nos guiava, nos dizia: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nova vida eu te dou, sou Jesus, aquele que nunca te abandonou. Desci dos céus, em Ti eu vou habitar. Sou Espírito Santo, eu voltei pra Te salvar. Como um vaso, vou Te moldar, vou Te encher até transbordar. Sou Espírito Santo, que desceu do céu, Cordeiro Santo, o Rei de Israel. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor tem me dado. Obrigado pelos dias que o Senhor tem depositado na minha vida, em saber que só o Santo Espírito tem esse amor sobre mim, pelas minhas falhas, minhas transgressões. Mas mesmo assim, eu acredito naquilo que não vejo e tenho fé, pois é o Santo Espírito. Eu vivo o que sinto e sinto o que não vejo. Morri pro mundo tio e os seus conceitos, princípios na palavra. Me conduz pisar na rocha e não em arma forjada, como o coral e o seu canto lírico. Mas o maestro que é o Santo Espírito, que me diz o que fazer pensar, tomando a minha vida sem ter tempo pra chorar. Acreditar que não sou eu quem falo, Deus derrama tio, eu só vou no embalo. Sem entender sua maneira e percepção, usa minha boca como Pedro em sua pregação. Sem intermédio aquebranta minha alma, que a favela veja e apoia sua causa. Que o nosso choro tenha sua função, Espírito Santo, sara a nossa nação. E é desse jeito, tio. A rua perde mais uma vez e o reino prospera. Vamos pra cima. Que o nome do Senhor seja glorificado, seja exaltado. Mais de adoração, mixtape, sangue de cruz, nossa alma, ABC, Cristo vive. Cristo vive.